sozinho, desacompanhado, carente, coisa e tal, né? Pois é, a gente vai descolar pra você, presente pra você curtir sozinho. Sim, você vai levar pra casa aí um iPhone 5, vai também levar um Fone Beat e mais um pau de selfie, porque Alone que Alone, sabe como é que é, né? Nunca pede ninguém pra tirar sua própria foto. Ele tira, ele posta, ele mesmo curte as fotos dele, coisa e tal, né? Bom, se você tá afim de descolar essa parada, acesse agora radiotransamerica.com.br/pop e saiba como participar. Você tem até amanhã, segunda-feira, dia 29, pra descolar essa parada aí, porque o resultado rola no site da Transamérica, radiotransamerica.com.br/pop, às 14h, pode ser você, manda aí. Transamérica. Amanhã, a Copa América conhecerá o primeiro finalista dessa edição, colocando o Mago Valdívia e o Paolo Guerreiro frente a frente. Chile e Peru, é amanhã, a partir das 8h. Transamérica. Na hora de fazer compras, pense em economia. Pense em Transhopping. No Transhopping você encontra uma infinidade de produtos. Tudo pesquisado, tudo com o menor preço. É muito fácil. É muito fácil. Compre mais e gaste menos. Acesse transhopping.com.br. Vai reformar, vai construir, vai projetar, decorar. Seja a coruja com a sua obra. Vai de Eternit. Qualidade, a gente tem de sobra. Vai de Eternit, a marca da coruja. Vai de Conheça a linha completa de coberturas e soluções construtivas, acessórios, louças e metais. Seja coruja com a sua obra. Escolha a Eternit. A marca da coruja. Abra o placar com Extra Gol. Tudo para reunir os amigos e torcer. Chegou o final de semana, minha gente. Aproveite que o Extra tem o menor preço e não deixe faltar cerveja gelada em casa. Os amigos agradecem. O Extra Gol tem as melhores ofertas e cerveja para você curtir o futebol com seus amigos. Você entra com a cerveja e eles com o pé quente. Extra, mais barato mesmo. E lembre-se de beber com moderação. A gente sempre deve registrar os momentos bons da vida. A balada, as férias, a família reunida. Por isso eu vou clicando com o Nikon. Eu sou um passo à frente aqui nas fotográficas Nikon. Eu sou Nikon, eu sou a fotografia inteligente. Clique com o Nikon, acesse nikon.com.br. Eu sou Nikon. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. Por isso a linha Tego, Atron e Acelo estão com vantagens imperdíveis até 30 de junho. Isso mesmo, os caminhões mais fortes, versáteis e econômicos do mercado em condições especiais. Modelos 2014 e 2015 com taxa de 0,99 em até 60 parcelas fixas. É o melhor prazo no CDC. E você ainda concorre a 3 caminhões a Tego. Não perca tempo, compre já. Vá até um concessionário e confira. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Na cidade somos todos pedestres. Transamérica, 10 horas. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento. Taco, pensou jeans, pensou taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado na Vila Portes. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Somos filhos da terra querida, que é famosa onde quer que se vá. Natureza imponente e garrida, que no mundo mais bela não há. Foz do Iguaçu. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Buenos dias, que buenos dias nada, é bom dia, Pegoraro. Já coloquei o Pegoraro para outro lado, né? Bom dia, Rita Araújo. Bom dia a nossos ouvintes da Transamérica Foz. É porque, sabe por que você me saudou dessa maneira, Rita? Porque ontem o Paraguai ganhou do Brasil, né? Desclassificou o Brasil da Copa América. Como você não está muito ligado em futebol... Então, tem que dar realmente uma saudação especial aí para os nossos irmãos paraguaios e argentinos. Agora, o próximo jogo, agora, Paraguai e Argentina. É, mas o nosso convidado especial de hoje é muito ligado em futebol, que eu sei. Eu já comecei a falar de esportes aqui, porque sei que o Dr. Fava aqui, nosso convidado de hoje, Dr. Antônio Roberto Fava, muito bom dia pela sua presença aqui. Bom dia, Yáscar, bom dia, Samela, bom dia, Luciana, bom dia, Márcio. Todo mundo que está aqui no nosso estúdio hoje, com a gente no programa Histórias e Memórias. Bom dia, doutor Fava. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Queria agradecer inicialmente a gentileza por esse amável convite que vocês me fizeram. Estou à disposição para contar fatos desde a minha chegada em Foz do Iguaçu até os dias de hoje. Que bom, né, Rita? Muito bom. E agradecer imensamente, doutor Fava, né, por estar disponível para a gente aqui hoje, domingo pela manhã, ao vivo, aqui um dia agradável, né? Um dia bonito em Foz do Iguaçu, para contar um pouquinho da sua belíssima história aqui, dessa trajetória de vida profissional e vida também pessoal aqui em Foz do Iguaçu, não é mesmo? Verdade. Rita? Inclusive, eu estava conversando com a esposa do Dr. Fava, Jussara, e ela disse que o domingo é a cozinha por conta do Dr. Fava. Então, ia dar uma liberada, assim, das 10 às 11. Se não, né, Dr. Fava, não tem almoço. Como um bom gaúcho, né, Dr. Fava? É, mas ainda há tempo de eu chegar para fazer churrasco. Quando liberar no final desse programa... Eu só... E o Marcelo, que é o meu filho, já está providenciando. Ei, Marcelão. Iniciando os trabalhos. Exatamente. Que beleza, né? E o Claudinho senta para comer. Não, o Claudinho agora deve ir para a Ípica, né? Ah. É um aficionado também. E depois participará conosco. Do churrasco. No churrasco. É, gostoso, então. Aí, antes de começarmos a conversar com o doutor Fava, a gente só vai passar o WhatsApp para os ouvintes, que hoje tem muita coisa, né, Pegoraro? Muito sorteio. Muito sorteio brindes. Aqui. Então participe desde já, porque no finalzinho você vai estar contemplado com alguma coisa gostosa. O bolo é de fubá hoje, hein? Pro café aqui nosso. Ei, bolo beleza. De fubá. Festa junina tem que ter bolo de fubá. É verdade, é o que a moça comentou. Festa junina, bolo de fubá. Mas eu tô de olho no nega maluca da Yáscara. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Fazer o quê? Yáscara hoje vai matar o Márcio aí, porque o Márcio começou uma dieta, né, Márcio? Olha a carinha dele, a carinha dele. Ele tá faz triste. Uma carinha assim. Quem sabe gente. Ele. Liberam. Olha, ele hoje. Vamos dar uma liberada assim, só um pedacinho do brigadeiro em cima para você, Márcio. Ok, você participa o WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz, ou o fixo, aquele que eu gosto, né? 3028-2828. Liga pra gente, fala que você tá curtindo aqui Histórias e Memórias, manda aquela frase bacana de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, eu te amo. Nossa, e a gente ama muito. Foz do Iguaçu tem muitas histórias e vocês estão apreciando, né? Quanta gente bonita que a gente está trazendo aqui para contar uma história viva da nossa cidade. Aprenda a amar Foz do Iguaçu. Viva ela no dia a dia. Você viu que dia lindo hoje? Um domingo ensolarado. É Deus abençoando essa terrinha das águas. Ok. Um passeio, os brindes, né? Um passeio com direito a dois acompanhantes, né, Pegoraro? Sim. No Museu de Cera. Um passeio com direito a dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros. Um passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo. Olha, agora vem. Avatim. Um difusor. Eu quero. Todo mundo, doutor. É uma delícia. Nossa Senhora, Avatim. Então, aromatizante de ambiente, difusor. Vamos lá, eu não quero nem saber, eu também vou mandar mensagem aqui, não quero nem saber. Quem vai sortear é o Dr. Fava, aquele que tchan, tchan, tchan, deixa arriscadinho ali. É, então, vai que ele, meu número ele pega. Então tá. Um bolo da Bolo Doce, gente, gostoso demais a conta, mas o nosso é o de fubá. Não vão se meter com o nosso aqui. E um yakisoba do Bar do Japa. Ontem estava uma delícia no Bar do Japa. Pois é, eu não pude ir lá, Rita, porque fiquei assistindo o jogo. Não, depois mas eu já acabou conversei. O jogo, já fiquei triste, já fui dormir, enfim, não pude ir jantar no Bar do Japa, né? Daí a Yáscara vai fazer yakisoba hoje, né? Porque você ficou com eu coloquei no grupo, fiquei, né? Fiquei com vontade. A Sam, ela comeu aquele yakisoba gostoso. Doutor Fava, já foi provar no Bar do Japa? Não, conheço então, ainda. Nós pelas que... referências, tá agora vendo? Eu vou, lá. Vou experimentar. Também. Espere aliás, doutor, aí. Aliás, doutor Fava, o nosso programa, quem ouve o nosso programa não passa fome. Verdade. Porque aqui é sorteado bolo, é sorteado almoço, etc. E sim, você, tudo isso perfumado, ainda você fica perfumado ainda com a vatinha. Ainda com a vatinha. Aqui é completo, né? Então, gente, um abração para Claudete aí do Bar do Japa, pro próprio Coite, né? Sucesso sempre para vocês. Aquele yakisoba tava demais. E o rolinho, então, primavera, nem vou falar. Ah, um abração pro Dinho Damião também, né? O Carlos Orfanac, o pessoal bacana frequentando o Bar do Japa. E hoje tem yakisoba. Você pode ganhar o yakisoba e ir lá pro Bar do Japa. Então agora a gente começa conversando com o Dr. Fava, né? Porque a gente quer um churrasco também na casa dele depois do programa. Com certeza, não com dúvida. Certeza. Depois de falar tanto em comida, deve ter despertado a fome em vocês todos. Verdade. Mas são sempre bem-vindos. Que bom. Obrigada. Doutor Fava, eu queria saber, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, né? Aqui não tem entrevista, aqui é um bate-papo gostoso, contar um pouquinho da história do senhor, da sua família, da sua trajetória profissional aqui em Foz do Iguaçu, que nós sabemos que foi muito especial. E a primeira pergunta para o senhor, o que um gremista nascido em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, veio Exato. Fazer aqui em Foz do Iguaçu? É um fato interessante. Na época eu tinha um primo, que era um revendedor de automóveis, e comentou que um médico estava saindo de Foz do Iguaçu, trabalhava com o Dr. Haroldo, e estava procurando um substituto. Então eu vim para conhecer Foz do Iguaçu e saber se realmente era aquilo que eu estava buscando. Chegando, fui recepcionado no aeroporto, que naquela época era onde é o atual Grécio. O Grécio, o aeroporto antigo. Isso. Pelo seu Vanderlei, que era um piloto na época, possuía um avião, junto com meu primo. Lembro-me bem que na placa do aeroporto constava população de Foz do Iguaçu, 18 mil habitantes. Veja olha, só. Na nossa. Época. Chegando... Fui à Santa Casa, me apresentei ao Dr. Cury, que era o diretor clínico, que na época constava junto com ele o Dr. Haroldo, esse que me convidou para vir, o Dr. Jacir, Dr. Esculápio, Dr. Edir e o Dr. Disseu, que era dos pioneiros, já tinha se aposentado. E aí começou a minha trajetória médica. Voltei a Porto Alegre, falei com a minha noiva na época, que era a Jussara, falando da possibilidade de vir para Foz do Iguaçu. Me apoiou, ela veio primeiramente com a minha mãe para conhecer a cidade, também gostou. E se assustou também, doutor? Não, não. Aqui no programa, os últimos entrevistados disseram que as mulheres se assustavam quando chegavam em Foz do Iguaçu. Vinda de Porto Alegre? É, mas a adaptação, né? Porque também viveu no interior, então também estava acostumado com a vida do interior, porque ela era natural do Tupanciritã, né? E eu, Garibaldi. Então a gente também tinha uma passagem pelo interior, então não era tão assustador assim a cidade. E depois tinha atrativos, né? Como a cidade de Três Fronteiras, os Cataratas. Eu também... usei um pouco de romantismo, promantendo a ela, queria levá-la às cataratas, né? Tá vendo? Com bastante frequência. Muito que maravilha. Bem. Conquistou, né? Verdade. E assim se iniciou a nossa vida aqui. Voltamos a Porto Alegre, casamos no final de 66. E viemos para Foz do Iguaçu. Em 67 nasceu o nosso primeiro filho, Marcelo, que hoje é dentista. E 7 anos depois veio... o Claudinho, né? Então são os dois queridos filhos e minha esposa, que me deu todo o apoio durante esse tempo, porque sabe que ser mulher de médico não é fácil, né? Verdade. Com certeza. São, verdade. Ainda mais naquela época que não tinha, vamos dizer, um ponto fixo de atendimento. Nas madrugadas, tu era chamado para ir para a casa dos pacientes. Não era como hoje, por exemplo, o paciente passa mal, vai para um hospital, né? Vai para um UPA. Naquela época, não. O médico se deslocava até a casa das pacientes. Teve uma noite que eu atendi 15 chamados. Imagina, nos últimos 7 eu resolvi nem dormir mais. Digo, não, agora vou ficar acordado, porque cada 10 minutos uma chamada. E assim era a sua vida. Então, a mulher, para acompanhar o marido, tem que ser uma verdadeira heroína, né? Verdade. Não era fácil, não, né? Não, de jeito nenhum. E trabalhar na Santa Casa, doutor Fava, o senhor tem boas recordações, que eu sei, do seu trabalho na Santa Casa. Foi um trabalho também pioneiro também na área da medicina, sem muitos recursos na época, sem muitas especializações, né? O que chegava ali de paciente, o senhor tinha que atender. Era mais ou menos isso. Exatamente, não havia uma especialidade fixa, né? A gente era anestesista, era pediatra, era cirurgião, era obstetra, ginecologista, até traumatologista. Uma época teve um acidente com um funcionário do Banco do Brasil, teve fratura de crânio. Com a massa encefálica exposta, o que nós tínhamos que fazer? Dar uma de neurologista, né? Em casa. E graças a Deus ele sobreviveu. Eu conheço e está aí belo e forte. Graças a Deus, que você bom. Vê, né? Doutor Fava, quando o senhor chegou em Foz, o senhor foi morar onde? Inicialmente nós moramos numa casa cedida pelo senhor Enio Gentil, que era um madeireiro na época, que não é hoje onde é a Travessa Rui Ferreira. Éramos vizinhos até do seu antigo morador aqui, seu Antoninho, que era ali das casas. Ah, da Casa Ferreira? Não. Não? Não, Toninho, pai do Beto, do Jaraguá, da Casa Jaraguá. Ah, seu Fernandes. Fernandes, isso. Uhum. Tinha o Aiponado, que ele era gerente do Banco do Brasil, Banco do o marido, Brasil. O Teixeira. Todos eram os nossos vizinhos. Depois nós fomos para o Avenida Brasil, num apartamento ali no Seu Savariz. O Seu Savariz. É. E o meu consultório, o primeiro consultório também que eu tive, foi anexo à farmácia na época do Dr. Egeu Brito. Tudo na Avenida Brasil, né? Doutor Cury do lado da drogaria. É. Aí e o doutor Fava aqui na subidinha. Hoje acho que tem o quê? Um japonês com fotografia? Depois foto. O mundo do esporte. Na época era a farmácia. Tá, isso mesmo. Ao lado era a rodoviária. Olha, a rodoviária. Tinha tudo ali perto, né? Tudo pertinho. Tinha a casa mesmo. Da Madame Kátia, Casa La Paz de frente. É verdade, Casa La Paz, a Casa Madame Kátia, né? O Hindu morava. O Bamerinos na esquina. Verdade. Padaria da Dona Nair Flor na outra esquina. É. Então era tudo concentrado. Banco do Brasil, onde hoje atualmente é a Provopar. É, né? E aí tem o Ministério do Trabalho ali também da esquina. Posteriormente foi o Ministério do Trabalho. É. E aí começou a nossa vida, nos adaptamos bem à sociedade, fomos muito bem recebidos. Na época, por todos, fizemos grandes amizades com esse que nós citamos, Savariz, Dr. Brito, Dr. Aníbal, Dilerci, Dilermando, Genzuras. Muitas pessoas que talvez agora não receba. É. Tinha aqueles famosos carnavais, não sei se te lembra, que nós tínhamos os blocos. No Country Club, é verdade. Fazia as reuniões prévias na casa do Aníbal ou do Dr. Egeu ou do Dr. do Dilerci. Esses foliões eram terríveis. Márcio, vamos para... Falando em folião, né? Falando em carnaval, em folião, vamos, né? Música? Vamos ouvir música. E vamos até de... Ai, até que enfim, vamos ouvir o Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Histórias e memórias. I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Retornando então aqui ao nosso programa ao vivo na Transamérica Foz, hoje entrevistando o Dr. Fava, Dr. Antônio Roberto Fava. Aproveitar aqui, Rita, mandar um abraço. Sabe quem já mandou um WhatsApp para nós aqui, mandou uma mensagem para nós aqui? O Ademar, lá do Morumbi. Nosso ouvinte número um. Nosso ouvinte número um. Bom dia, Ademar. Um grande abraço, um grande domingo. Para a dona Jussara também lá, que está nos ouvindo, doutora, dona Jussara Fava. Para a Neida e para o Bruno lá de Cascavel, um abraço. Para o Carlos Giovanni lá em Maringá também, que está sempre ligado no nosso programa. Um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes. Eu acho que nós podemos voltar aqui já com a entrevista diretamente, isso, né, com o Dr. Fava. Eu queria explorar um pouquinho mais, Dr. Fava, essa questão da Santa Casa. Santa Casa sempre foi muito emblemática para Foz do Iguaçu, teve a sua importância, né, muito grande aqui na nossa cidade. E eu tentei fazer uma pesquisa e vou lhe dizer que foi muito difícil, porque eu vi aqui algumas coisas que o senhor fez: mais de 40 mil partos, mais de 35 mil cirurgias. Há uns anos atrás o senhor deu uma entrevista para a Rita Araújo dizendo que era 25 mil partos, mas parece que a coisa aumentou. E é por aí mesmo? Esses estão corretos ou ainda... Acho que 40 mil não alcancei, mas deve estar perto dessa marca. E cirurgias, eu creio até que hoje deve ter ultrapassado essa marca, porque hoje a gente se dedica muito mais às cirurgias do que propriamente a partos, né? Se continua fazendo bastante obstetrícia, mas as cirurgias ginecológicas hoje estão predominando sobre a obstetrícia. Então, creio que o número de cirurgia geral foi muito grande. Realmente, nas primeiras épocas da Santa Casa, eu recém-vindo de uma residência em clínica cirúrgica, realmente, na época, não digo que eu fui meio revolucionário, mas introduzi, na época, algumas técnicas que até então não se fazia, né? E eu creio que a Santa Casa foi muito gratificante para mim, e até hoje eu a tenho com uma maneira muito carinhosa quando se fala nessa entidade. E creio que foi uma grande perda para a cidade o fechamento dessa Santa Casa. Eu creio que todos, de maneira geral, no Foz do Iguaçu, têm alguma história ligada à Santa Casa. Se não é diretamente, é com algum parente, com um filho. Então, verdade, acho que foi uma perda muito grande. E ali vocês atendiam também não só o iguaçuense, mas também o Paraguai, o argentino, né, que vinham também atrás de recursos médicos aqui na cidade. Né? Exato. Santa Casa, naquela época, era um centro de referência da região, né? Porque não havia grandes hospitais nem na Argentina, nem no Paraguai, mesmo São Miguel, Santa Teresinha, Missal, né, Santa Helena, tudo isso tinha como referência, próprio Medianeira, Matelândia, tinha como referência a Santa Casa de Foz do Iguaçu. Então se atendia, era muito diversificado o atendimento na época. E o senhor foi, o senhor mesmo disse que foi um revolucionário, mas o senhor foi um pioneiro aqui da medicina em vários tratamentos, uso de equipamentos novos, né? Talvez aqui pela presença até na fronteira com o Paraguai. Conta para nós um pouquinho disso, dessa sua maneira de iniciar várias técnicas e vários trabalhos também aqui na cidade. Exatamente. Eu vou te contar fatos que até parece que eu estou me relevando além do não. Mas na época tinha no Brasil 3 detectores fetais, que é aqueles aparelhinhos que a gente escutava os batimentos cardíacos, e um deles estava aqui. E era meu. Nós tínhamos o Dr. Celso Muxel, hoje falecido, foi uma viagem aos Estados Unidos, e eu tinha encomendado na época por ele, e ele trouxe, e nós, na época, foi revolucionário aqui, né? E mesmo nós tínhamos muito contato com os professores, porque o Paraguai, na época, era um laboratório de dispositivos intrauterinos, o DIU, na América Latina. Os Estados Unidos usaram o Paraguai como uma escola. Então, os nossos professores, como não tinha no Brasil, eles entravam em contato comigo para mandar esses DIUs para os centros maiores, São Paulo, Porto Alegre, tudo. Então, são certas coisas que a gente se orgulha de ter participado. Verdade, com certeza. E os hospitais que Foz do Iguaçu, só relembrando um pouquinho, aproveitando aqui a carona do Dr. Fava, Rita Araújo, você também lembra, hoje nós temos uma referência, Hospital Costa Cavalcante, né? Temos o Hospital Cataratas, nós tivemos o Hospital São Vicente de Paula, é isso? Isso. Hospital Madeirinha, é isso? Exato, foi que deu início depois ao Costa Cavalcante. Costa Cavalcante, né? Uhum. Quando iniciou Itaipu, Madeirinha, que era... Aliás, quando veio o Itaipu para cá, eles procuraram a Santa Casa para fazer uma parceria. Eles construiriam um andar na Santa Casa, mas eles teriam autonomia, não ficaria ligado à direção da Santa Casa. E na época, o Dr. Cury, que era o diretor clínico, não aceitou. Então, eles se trasladaram para o Hospital Internacional, que era o Dr. Manuel. E depois veio o Madeirinho, o Costa Cavalcante. Esse foi o início da história do Costa Cavalcante. E hoje temos uma referência mesmo médica em Foz do Iguaçu? Hoje o Costa Cavalcante em cirurgias cardíacas e oncologia é uma referência regional, não há dúvida nenhuma. É um hospital de ponta nesses setores. E houve um desenvolvimento também muito grande na região de Cascavel, né, doutor Fava? É Cascavel hoje... Né? Infelizmente, para nós, eles nos ultrapassaram em tecnologia e como centros de referência, principalmente em algumas especialidades como oftalmologia. E eu tenho também uma informação que é muito importante também de um trabalho do senhor, de vários trabalhos que o senhor fez aqui na região, que o senhor passou uma época 36 horas dentro do centro cirúrgico sem poder ir para casa, é verdade isso? Exatamente. Sequestraram o senhor, prenderam o senhor dentro do centro cirúrgico? É, porque na época praticamente quem fazia cirurgia era o Dr. Curiel, né? E aí coincidiu de haver várias urgências no mesmo dia, realmente nós ficamos esse espaço de tempo dentro do centro cirúrgico. Claro, fazia os lanchinhos, os intervalos das cirurgias, mas são fatos realmente reais. E tem um fato muito pitoresco que eu lembro até hoje. Se me permite, eu vou contar. Claro, sim. Que eu acho que foi o que mais pitoresco ocorreu na minha carreira médica. Nós, numa cirurgia, tivemos uma parada cardíaca com essa paciente. Tentamos reanimá-la durante 2 horas e desistimos. Ao lado, o centro cirúrgico tem um centro de lazer. Nós fomos para lá, todos cabisbaixos, frustrados. Daqui a pouco ouvimos uma voz: doutor, estou com dor. Era a paciente que tinha voltado, que Nossa. Apesar de todos os esforços não respondeu. Quando nós abandonamos tudo, ela voltou espontaneamente. Até hoje não conseguimos entender essa situação. Fantástica essa história, né, Rita? Nossa, é verdade. Imagina, doutor Fava, hoje, falando atualmente, quando o senhor passa ali na frente da Santa Casa, o que o senhor sente? Tristeza profunda mesmo. Porque a Santa Casa foi uma segunda casa para mim. Né? Desde que eu vim, fui muito recebido. Ali eu trabalhei durante 40 anos, né? Uhum. Ou mais. É, 40 anos. Fechou em 2005, né? Foi. Eu cheguei em 66. Imagina quanto tempo. E tem, Pegoraro, doutor Fava tem muitas e muitas façanhas, é um médico renomado. Mas tem muita coisa que ninguém, muito pouca gente sabe. Conta aí, então. Conta. Doutor Fava faz, ele faz... como a gente usaria, assim, ele ajuda. Voluntariado. Faz muito. Caridade. Faz muita caridade. Quietinho, daquele jeitinho que tem que ser. Ele faz muita caridade em Foz do Iguaçu. Então, eu mesma já ouvi várias. De repente, você está lá, uma... paraguaia vendendo e tal, tá conversando, comprando alguma coisa, ela pega e cita. Minha filha e tal, se não fosse o doutor, não estaria aqui, tá aqui me ajudando, não sei o quê, doutor Fábio. Então, esse tipo de coisa que ninguém comenta. Mas a gente tem que falar, né? Que é muito importante, né? Muito importante. E o nosso programa tá aqui para isso, né? Levantar fatos pitorescos, mas fatos verdadeiros, né? Lógico. De Foz do Iguaçu, dos profissionais que passaram por aqui. Uhum. E o doutor Fava também recebeu talvez um agradecimento da cidade, né? É, uma declaração de cidadão honorário de Foz do Iguaçu, né, doutor Fábio? Se eu não me engano, foi em 2010. E o senhor recebeu outros também agradecimentos pela sua atuação também aqui em Foz do Iguaçu, seja das companhias médicas ou da Assembleia também. Conta um pouquinho para nós disso, do cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Realmente na época eu recebi o título de cidadão honorário proposto pelo vereador Maninho, né, Aldir de Souza. Também tem uma moção de aplauso proposto pelo deputado Sérgio Espada. Recebi recentemente uma honraria por 50 anos de profissão pelo Conselho Regional de Medicina sem nenhum processo ético-profissional. É uma coisa muito gratificante para nós médicos receber essas honrarias da própria entidade de associação médica. A própria então, academia. Muito bem, meus parabéns, né, Rita? Aqui o programa também, Histórias e Memórias, se congratula também aqui com o Dr. Fava. Temos música aí, Márcio? Sim, e temos música, sim. Essa música foi pedida pelo nosso ouvinte Jorge Pegoraro. Opa. Que vai oferecer para sua eterna namorada, Yáscara. Celine Dion, Because You Love Me. Oh. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believed. Yeah. as you loved me. Voltandinho aqui, né? Olha só. Olha, todo mundo no bolo engasgou, né? O bolo. Um bolinho de fubá. Antes de irmos para o din-din, Márcio, deixa eu mandar um abraço para Fernanda Gomes dos Anjos. Ela mandou um WhatsApp para a gente dizendo que ela também é ouvinte número 1. Tá? Então, o teu abraço especial, Fernanda, para você. E eu fico muito feliz que você também é número 1. Nós temos dois uns, tá? Um abração para você. E agora vamos para os din-dins e voltamos com o Dr. Antônio Roberto Fava. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano. Pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. A todos os Travelers of Music da Rede Transamérica, aqui Anderson Antero, Patofinha da galera, convidando você de segunda a sexta às 16h, tem Toca Uma. Durante uma hora inteirinha, você mandando aqui na programação número 1 do Brasil. Toca Uma. Transamérica. Às 16h. Oferecimento Le Jardin, o restaurante do Torrance Green Hotel. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ok, ok. Terminou o bolo aí. Já estamos agora recompostos aqui, né, Márcio? Tava bom o bolinho de fubá, né? Tava uma delícia. Muito obrigada aí a Bolo Doce, né? Realmente. E você que vai ganhar o bolo, vê se convida a gente, né? Vamos ver o almoço agora também, né? O almoço. Então, agora, Pegoraro, eu acho que o Dr. Fava vai contar um pouquinho do Parque Nacional e aí depois eu vou só ouvir porque vocês vão falar de futebol. E eu vou ficar aqui no... Dr. Fava, conta para nós aí como é que era naquele tempo, quando o senhor chegou aqui, final da década de 60, início de 70, ir até o Parque Nacional do Iguaçu, visitar as Cataratas do Iguaçu. Era uma aventura? É realmente uma aventura, né? Digna de... dos maiores excursões, porque tinha que se passar no meio de propriedades particulares, abria-se porteira, fechava-se porteira, o trajeto mesmo era de calçamento, precário, mas, enfim, tinha que se admirar essa beleza de uma maneira ou outra, nem que fosse através de sacrifício. E mesmo quando o seu Francis dirigia o Hotel das Cataratas, tinha que atender aos chamados, era uma aventura, viu? Tinha que, no mínimo, se dispor de uma hora e meia, duas, para chegar até lá. Nossa. Mas depois tinha a gentileza da família Kohlenberg, que nos recebeu, até às vezes nos proporcionava passeios de helicóptero, então, bacana. Valia a pena. Oh, isso valeu. Eu até queria relembrar também, domingo passado, no nosso programa, nós entrevistamos o Dr. Silvio Cury, né, também, isso. Filho também do saudoso médico aqui de Foz do Iguaçu também. Exatamente, porque entendo, deixa eu fazer uma ressalva, até prestar minha homenagem ao Dr. Silvio, que foi uma pessoa maravilhosa, que me acolheu de uma maneira gentilíssima e sempre foi meu parceiro até o momento que ele se transferiu para Curitiba. E ele comentava que nas idas da família, né, até as Cataratas do Iguaçu, ficavam no Hotel das Cataratas até para aproveitar, né, a viagem que ia até as cataratas. E também aproveitavam e pernoitavam lá, passavam um fim de semana lá, porque no Parque Nacional tinha luz, no Parque Nacional tinha então uma situação mais agradável dentro do Hotel das Cataratas, e o Franz Kohlenberger propiciava isso também, né? Proporcionava isso também para os seus amigos, né? É, exatamente. Isso é um fato verídico que também acontecia o mesmo. Quando às vezes a gente tinha que se transportar para a Argentina em reuniões do Lais, do Rotary, a gente aproveitava, porque naquela época a passagem ainda era de balsa, né? Exato. E a gente aproveitava e usufruía já da noite nos hotéis. Voltava o dia seguinte, que era mais prático. Que beleza. Já para o Paraguai já tinha facilidade da ponte que já estava concluída. Em 65, né? Que é. já existia. Quando eu cheguei, já existia. E aliás, quando eu cheguei, tinha a Avenida Brasil, que era a única avenida asfaltada, e era mão dupla, tinha um canteiro central. E depois veio o calçamento até onde casualmente quando o seu Vitório Bass foi secretário de obras, ele fez as primeiras ruas com calçamento fora do eixo da Avenida Brasil, que ali é aquele trechinho da Quintino Bocaiúva, que passa de frente o Monsenhor Guilherme, e que vem aquela travessa a rua, acho que é Schimmelfinger. Uhum. Foi esse primeiro quadrado fora da Avenida Brasil que recebeu um calçamento. Uhum. Que beleza. E no campo do futebol, campo do esporte, o senhor, como um gremista, veio ser aqui em Foz do Iguaçu um Vasco da Gama? É, exatamente, foi um fato interessante, porque eu era aficionado do futebol, até no tempo de estudante eu joguei profissionalmente em alguns clubes do Rio Grande do Sul, casualmente no nome de um que é rival, que é o Inter de Santa Maria. Eu, como gremista, jogando internacional, né? Aí chegando aqui, eu casualmente encontrei um cabo do batalhão que jogou comigo em Santa Maria, que era o Cabo Noronha. Até depois eu fui um padrinho de casamento dele. E como existia na época o Flamengo, e estava a construção da ponte, tinha um vascaíno que fazia parte da construção, o Zé Afonso, lembro bem. Então, para antepor ao Flamengo, ele criou o Vasco da Gama. E, aliás, nós tivemos com o Vasco muitas glórias. Nós somos bicampeões regionais, na época que fazia a Taça Paraná. Nós somos bicampeões invictos da região e representamos a região que vinha de Matelândia até aqui. Que chique, hein? Doutor Fábio, tem uma pergunta. O Silvio Carlos, né? Doutor Silvio Carlos, ele mostrou no programa uma foto que vocês estão, que a camisa era lista branca e vermelha. Que time era aquele? Ah, eu recebi. Não, aquele, aquele era um time do Lions. Diz que foi, aí ele contou a historinha, né? Foram invictos, não sei o que lá, campeões e tal. Um jogo, ganharam uma vez, porque jogaram uma vez. Uma vez só. Lions e Rotary. Até eu recebi essa foto através que mandaram para o Marcelo, ele me mostrou esses dias. Isso. E eu reconheci, tinha duas pessoas que eu não consegui reconhecer, mas ali estava o Erasmo, estava o Valdir Verne, o Erasmo Spolgansky, que estava o Egeu. Manganelli, Cabo, né? De Assir, o Írio Manganelli, uhum. O Mário Boff. Tal, o Martosi, né? O Martosi, essa turma toda aí. Eu achei muito interessante a história, Pegorado. Mas ele contou, digo, puxa vida, é um timão, né? Um jogo. Eu tô vendo, para quem não gosta de futebol, você tá entrando aí bem nessa. A historinha só. Não é que eu me recordo também, mas eu também tenho os meus contatos, né? Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço para o amigo Marcelo Valente, da Lomar Turismo, do Hotel Bela Itália. E que o senhor teve uma passagem também muito grande, muito forte com o hipismo, né? Clube Hípico, realmente. Eu fui presidente do Clube Hípico e nós realizamos aqui uma façanha que hoje eu considero uma loucura. Porque nós trouxemos, na época, os melhores cavalheiros do Brasil, inclusive a equipe olímpica do Brasil, que se sagrou campeã olímpica no ano seguinte. Então isso era um custo altíssimo, mas contamos com a colaboração de várias entidades, Cassino Iguaçu, Roberto da Caixa, Narciso Valiati, o Duzo, enfim, Bento Vidal, Dr. Franz Kohlenberger, e conseguimos realizar essa façanha. E repetimos no ano seguinte. Mas marcou. Até hoje fala-se nesses dois eventos que teve, com arquibancada no Clube Hípico, tudo para poder apreciar esse concurso que realmente marcou a história do hipismo em toda a região, inclusive no Paraná. E nem no Paraná conseguimos realizar uma prova com tanta importância como nós realizamos aqui naquela época. Uma prova internacional, né? Exato. É. E também realizamos duas provas internacionais em Posadas e outra em Assunção. E casualmente, agora vou puxar a brasa para o assado. Eu tinha dois cavalos, que os cavalos se sagraram vencedores nessas duas, tanto em Posadas como em Assunção. Eram especiais. E cavalos que não eram preparados para o hipismo, foi ao acaso. Dois cavalos de corrida por sangue, que não são cavalos propriamente preparados para o hipismo, que, no entanto, se sagraram duas lendas aqui do hipismo de Foz do Iguaçu, que era o Emerald Hill e Elfiton. Até hoje todo mundo lembra. Que beleza. Bacana isso, né? E o Dudu também passou, teve uma vida social ativa também nos clubes da cidade, nas instituições, nas agremiações da cidade, né? O que o senhor lembra ou tem saudades dessas agremiações? É justamente, primeiramente, o Country Club, né? Que fez parte, eu inicialmente fui diretor social e vice-presidente, e fizemos bailes memoráveis na época, né? E carnavais também inesquecíveis. Onde nós tínhamos aqueles bailes famosos de debutante, que hoje nem existe. Verdade. Uhum. A gente trazia atrações. Quem veio no baile de debutante? Sérgio Chapelém? Sérgio Chapelém. Tem uma verdade, fotografia com ele. Não tinha a noite das personalidades também, tinha, doutor? Também, sim, personalidades. E os apresentadores da Globo, muito chique. Exatamente. Isso mesmo. E os carnavais, né? Onde tinha aquela rivalidade, o nosso bloco era os Batutas. E tinha outro bloco que era composto pela turma dos Rafaíns, né? Uhum. E a outra do juiz, que hoje até é falecido, doutor Evaldo. Doutor Evaldo, isso mesmo. Que a esposa dele também era uma grande entusiasta. Sei que eram uns carnavais memoráveis. Só lembrando, relembrando para o senhor tinha alguma história com um grande amigo seu, Tibiriçá? É, exatamente. São pessoas, são círculos de amizade que a gente fez, né? Que realmente a gente se reunia e quase ficou restrito a este bloco, né? Que a gente chamou de Batuta. Era o Nilton Schimmelfeng, era o Tibiriçá, era o Lúcio Farias, Egeu Brito, o Nilton Schimmelfeng, Aníbal, Dilerci Genzura, enfim, todas essas. E o Tibiriçá também era muito ligado porque era um excelente jogador de futebol de salão, né? Ah, tá. E foliões, né? Como era bacana os caras. E saudades da Avenida Brasil, doutor Fábio. Alguma coisa da Avenida Brasil. Ela linda quando era pista dupla, Pegoraro, sabe? Muito linda. E não que ela não seja hoje, mas ela era um show. Era. Desce, sobe. Era completamente diferente. Todo mundo era tudo se resumia. Na até parece aquela novela, né? Avenida Brasil. Porque tudo girava em torno das principais causas de comércio, consultórios médicos, as farmácias, estabelecimentos comerciais, mas, né, os bancos, então. O posto de gasolina. O posto de gasolina, aliás, do teu pai também, né? É famoso, tinha aquela bombinha isolada ali. Isso, na rua, né? Na rua, na rua, imagina bomba. Só. Nossa. Até houve um acidente uma vez que levaram aquela bomba pela frente. Até não sei como não houve um desastre maior. Verdade. Uhum. E depois tinha os postos de gasolina. Um até era de nossa propriedade, era do Aníbal, depois nós compramos. E tinha o do. Ali outro posto de gasolina. Gomes? Não, tinha o Gomes. O Gomes veio depois, né? Ah, tá. Na era frente. Lá em cima do Dilerci. Tinha o Ipiranga ali na esquina, que era do Omar, né? Verdade, do Omar. De Oliveira, Omar, né? De Oliveira, isso aí. É. Depois tem o teu pai aqui embaixo. Estabelecimentos de comércio, Casa La Paz, Savaris, Madame Kátia, né? Madame Kátia. Bacana. Lá o Andrion, que tinha a farmácia Teixeira. Farmácia Teixeira, farmácia lá do Jorge Schimmelfeng. Pois tinha lá o Camalito. A loja Marilu, Pegoraro, Marilu. Que a gente sabe? As lojas. Eu perguntei para você, sim, né? Eu vi uma fotografia linda da igreja São João, isso, Batista, com a casa Marilu ao, nossa, lado. Nossa, a, né, loja Marilu era uma. E aí eu recorri à Rita. Quem era essa Marilu, Rita? É a tia da Lote, a dona Mariazinha, que ficava na loja. Exatamente. Ali tinha de tudo, né? Brinquedos e não sei o que, armarinhos, era uma loja. Eram casas comerciais tradicionais, né? Uhum. Procurava qualquer coisa. Ah, e também tinha os portugueses ali, como é o Mendes, né? E a Casa Mendes. Casa até Mendes, hoje, né? É. Até hoje tem a Casa Mendes da Dona Casa Manuela. Mendes. É, ali são onde histórias. É o Rio Branco ali, era o... Ah, o Sunal Yamashita. Sunal Yamashita. Supermercado. Supermercado. Banco Rural na frente. Isso. Depois veio ali o Hotel Salvate. Enfim. Histórias, né? Histórias e memórias. Eu vou lembrar aqui também do armazém lá da família Otremba, né? Nós entrevistamos ali aqui perto do Oeste Paraná Clube. Ah, você lembra, doutor Fábio, da tua época? Onde hoje é o armazém? Funcionava na época da família Otremba. Do Oeste Paraná Clube, aí na esquina, que agora tá o Max, né? Ah, tá. Sim, lembro, tinha, lembro. Tinha o... E na frente tinha o Clube Social, que era o Gref, né? Numa quadra a mais, onde é o Hotel Rafaim Centro. Exatamente. Funcionava o Grécio. Grécio. Isso. E o Oeste Paraná Clube, onde é hoje o Max, né? O Max, isso mesmo. Eu vou mudar um pouquinho aqui de assunto, de lado um pouquinho, porque sempre é importante a gente aproveitar o senhor, aproveitar as pessoas que chegaram aqui antes da Itaipu e continuaram aqui até depois da Itaipu, né, doutor Fábio? Como que o senhor se sentiu, como o senhor viu essa modificação da cidade quando chegou aqui na década de 70, mais de 40 mil funcionários com as suas famílias, enfim, a cidade não estava preparada para tanta gente nessa obra grandiosa. Como que foi esse momento de Foz do Iguaçu? Realmente foi um momento de grande impacto, né? E não havia, como tu bem colocaste, uma infraestrutura para receber esse pessoal. Tanto é que a própria Itaipu construiu seus próprios domínios, né? Que, aliás, se tornou, na época, um feudo, né? Que era totalmente separado da cidade. Parecia Verdade. Que era uma outra cidade que não compactuava com a cidade do lado de cá. Mas, aos poucos, o pessoal foi se entrosando e foi havendo com um conhecimento maior. Trouxe realmente um grande progresso para a cidade, né? Em alguns setores, mas por outro lado também, ao final da obra, nos deixou um legado muito grande e não muito favorável, né? Milhares de pessoas ficaram sem emprego na época e aí começou a surgir, sabe, quando não há emprego, não há muita educação, começa a surgir mais violência, né? Então, é como todo progresso, tá? Você tem o seu lado bom e tem o seu ônus lado e bônus. Verdade. Exatamente. É isso aí. Vamos ouvir uma musiquinha. Eu vou dedicar essa música para o Dr. Fábio e para a Jussara, porque é um casal muito romântico. E eu, desde pequena, hein, sabe aquela admiração? Deixa eu até falar, né? Jussara, para nós, né, mulheres, meninas e adolescentes, era um espelho. A gente olhava, eu quero ser ela quando crescer. Era, até hoje, né, elegante demais, eu gosto demais, tenho o maior respeito pela Jussara Fava. Então eu vou dedicar essa música, que é muito romântica, é muito suave e tem tudo a ver com eles. Roberto Carlos, Música Suave. Histórias e memórias. Essa música suave, eu posso dançar com você como no passado. Dançando assim, eu tenho você nos meus braços e posso sentir seu corpo macio, seu peito desse jeito, apertado no meu peito e seu rosto colado no meu. Me convida a dizer coisas que as outras pessoas devem saber. Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais, que bom se essa música não terminasse jamais. Mais forte, não se importe com os outros casais. Que bom se essa música não terminasse jamais. Que bom se essa Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Então, gente, só relembrando aqui, tá complicado, que tem muitas pessoas aqui participando. Então você tem um tempinho ainda, manda bala. WhatsApp 8828-2828. Fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Eu estou aguardando ansiosamente a tua frase de Foz do Iguaçu. Você nem sabe o que a gente vai fazer com essas frases depois, hein? Coisa boa, é claro. Gente, daí eu vou deixar uma perguntinha no ar que eu tinha prometido domingo passado e até depois a gente aproveita com o Dr. Fava aqui também, que é muito importante. A pergunta para o ouvinte e para o nosso convidado especial aqui, que é o Dr. Antônio Roberto Fava. Qual o melhor local para um museu sobre a história de Foz do Iguaçu? No atual prédio da Fundação Cultural, que hoje funciona a Biblioteca Pública, no GRESF ou na Praça Getúlio Vargas? Bom, nós queremos a sua sugestão, a sua opinião. Depois eu vou perguntar para o doutor... Não, o doutor já ouviu, depois ele vai dar a resposta dele, tá? No atual prédio da Fundação Cultural, caberia ali um museu sobre a história de Foz do Iguaçu, que nós precisamos ter um museu em Foz do Iguaçu para contar a verdadeira história e o programa aqui Histórias e Memórias fazer aquela ajuda grande, assim, sabe, com o pessoal aqui na História Viva. Então, são sugestões. Fundação Cultural Biblioteca Pública, tem o GRESF, que é lindo, maravilhoso, ou na Praça Getúlio Vargas, não sei aonde, mas tá ali, né? Que era uma praça maravilhosa, A pergunta não podia ser mais direta, né? Sim, diretaça. Então, você pode responder para a gente através do WhatsApp e o Dr. Fava vai responder para a gente também desses três. E ou se tiver uma quarta sugestão, sei lá eu, vamos deixando aqui. A coisa tem que ir caminhando. Exatamente. Enquanto não sair esse museu em Foz do Iguaçu, a gente vai estar falando. O programa vai continuar pedindo, cobrando. As nossas autoridades. Isso. Dr. Fava, então nós vamos começar por essa pergunta, então, com o senhor. Retomar a nossa conversa no sentido de um museu para a cidade, a cultura, como vai a cultura de Foz do Iguaçu e o que o senhor gostaria de ver implantado e funcionando em Foz do Iguaçu? Realmente é uma pergunta pertinente. Na minha opinião, a necessidade de um museu é uma coisa que não há dúvida nenhuma, né? Porque é só história de uma cidade só fica marcada se nós tivermos alguma coisa concreta para recordar os fatos que ocorreram durante todo o desenvolvimento da mesma. Para mim, o local ideal é uma opinião pessoal, né? Claro. Seria o GRESF. Bacana. Tá vendo já? E a gente vai só o antigo colocando... aeroporto, né? Não, o antigo aeroporto de Foz. Então, lindo, vamos contabilizar aí já. Sim, o voto do Dr. Fava. Uhum. E o que o senhor acha mais para a cidade, Dr. Fava? Uma cidade turística, uma cidade que recebe a cada ano mais visitantes, a cidade se prepara, né, para isso, mas nós sabemos que falta ainda muita coisa. Existem vários gargalos ainda na cidade para receber bem esse turista, principalmente. É, exatamente. Mas acho que medidas a ser implantadas depende muito também do âmbito estadual e federal. E para isso, acho que nós temos que ter mais representatividade política no âmbito federal. Haja visto que hoje a nossa representatividade é pífia, né? Comparado com outras cidades da região. E a diversificação hoje. Perdão. Foz do Iguaçu hoje também está se tornando um polo universitário, né? Haja visto, contabiliza-se, se não me engano, acho que cerca de 20 mil estudantes na área universitária. Então já é uma diversificação, pode ser conhecida como polo turístico e também como polo universitário. Aliás, muito importante para uma cidade, né? Ser um polo universitário também, né? Porque são jovens, tecnologias novas também implementadas na cidade, né? Está aí a UNILA chegando. Se eu não me engano, a UNILA está com 5 mil estudantes, mas tem uma conta aí de chegar até 10 mil estudantes, né? 50% vindo de outros países, inclusive. Está aí a UniOeste, estão aí as faculdades, universidades particulares, a UniAmérica também, né? Inclusive muda o perfil, né, doutor Fava, do habitante da cidade, né? Porque os nossos filhos tinham que ir para Curitiba, tinham que ir para outros centros, São Paulo, para estudar. Hoje pode estudar aqui em Foz do Iguaçu, na região. Exatamente, essas faculdades abrem um leque de opções, né, para os nossos filhos e os torna mais fixo a origem, né, a terra nasceu. Então, tu te fixando na origem, tu tem mais visão para aquilo que tu realmente quer, né? E isso é muito importante. É aquele tema debatido que todo mundo fala, mas às vezes na prática não se põe. Que um povo não evolui se não tiver educação. E esse é fundamental, né? E o curso de medicina em Foz do Iguaçu? O que o senhor... é importante? Eu creio que com tantas faculdades de medicina implantadas, nós temos já um perfil de um hospital universitário, que seria tanto no Costa como no Hospital Municipal. Aliás, já estaria praticamente implantado há 5 anos atrás. Tinha vindo o Ministério da Educação para implantar a medicina aqui. Inclusive, já estava preparando possíveis professores. Até eu participei de algumas aulas junto com outros colegas. Mas perdemos na ocasião para Goiânia, porque faltava plano de carreira. Então foi uma perda na época muito lastimada. Talvez pouca gente conheça esse fato, mas já estava tudo pronto para abrir a faculdade. E na época perdeu-se para Goiânia por causa desse plano de carreira. Que beleza. Nós gostaríamos de agradecer, né, Rita Araújo, no nome do programa Histórias e Memórias da Transamérica Foz, a grande, belíssima participação do Dr. Fava, aqui no nosso programa, Dr. Antônio Roberto Fava, que cedeu esse espaço para a gente ao vivo aqui, né, Dr. Fava? E a gente queria deixar, então, os microfones abertos da Transamérica para o senhor fazer a sua despedida, suas palavras finais. Eu quero agradecer e me desculpar com algumas pessoas que eu talvez tenha esquecido de mencionar, porque são tantas histórias através dos tempos, verdade, que às vezes a gente esquece de pessoas importantes que participaram na nossa vida. Verdade. Mas aqueles que realmente sabem a amizade que eu curto por eles, eles se sintam homenageados nesse momento. Bacana. Bacana, bacana mesmo. Muito obrigado. Então, um grande domingo para o senhor, para a sua família. E dizer que nós adoramos essa companhia do senhor aqui conosco. Nós é que temos que agradecer o espaço que vocês abriram para mim, para poder explanar alguma coisa da história de Foz do Iguaçu. Bacana. Estou à disposição para, se quiserem, me chamar outra vez. Mas com certeza, já deu a dica, né? Então agora não vamos abusar. Um abração para a Jussara, para o Marcelo, para o Claudinho. Já vai estar aí com vocês para o churrasco do domingo, tá? Agora nós vamos de música, Márcio? Ah, não, nós vamos de din-din. Pois vem música. Até então. Transamérica. Ao ligar o computador, no Face, digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, às 7 da manhã, tem Transnotícias Transamérica. A combinação perfeita de músicas e notícias. Comece o dia bem informado. Transnotícias Transamérica. Oferecimento. Le Jardin, o restaurante do Turrance Green Hotel. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Agora, no Histórias e Memórias, eu lembro que era assim. Ai, coisas que eu recordo de Foz do Iguaçu e que tenho, assim, lembranças doces da minha infância. Era a Hora do Ângelus, na Rádio Cultura. E o programa do Capitão Siríaco, que eu não entendi absolutamente nada do que ele estava falando, mas eu gostava da voz dele, amava que era sobre a Marinha, né? Era um programa, assim. E eu amava muito. E fazer compra com a minha mãe na Casa Leles, que vendia todas as miudezas, botões, linhas e essas coisas todas para costura. E a Casa Oller era o meu shopping. Eu amava de paixão, meus olhos brilhavam e nunca mais eu tive esse encantamento, nem quando eu vou num shopping, os atuais me encantavam tanto quanto aquela lembrança de infância de chegar naquele mundo colorido, com tecidos, com alimentos, tudo, material para tapeçaria, tinha de tudo naquela loja. E eu amava, eram os meus momentos de lazer e eu sabia que eu tinha que me comportar. Então, se eu me comportasse, eu ganhava as bolachas, eu ganhava os doces. Então, eu chegava naquela loja, só os meus olhos se moviam, o resto nada, né? Porque a mãe falava, você fica do meu lado, você não pede nada, você não mexe em nada. Então, ficava igual uma múmia, mas obedecia. E me divertia de olhar, de saborear. Então, as minhas lembranças da infância são a audição, ouvir aqueles programas, a Hora do Ângelo achava lindo, o sino da Igreja Matriz tocando, que até hoje me encanta. E o Capitão Siríaco falando. Aquilo era uma coisa. E a visão dessas lojas tão coloridas, tão cheia de detalhe, que criança se encanta. Então, essas são as minhas lembranças de infância de Foz do Iguaçu. Claro que tem muitas mais, mas essas são as que marcou, assim, marcaram mais. É, Zaleta, e você falou alguma coisa que o Doca Ferreira tinha uma loja? Tinha, exatamente onde é a casa da tia Dudu. Ali, é Santos Dumont aquela rua, né? Santos Dumont? Santos Dumont, né, Lote? Com Edmundo de Borja. Então ele tinha uma loja. Ali também é a minha lembrança de infância. E a minha visão era do balcão de vidro, que tinha os brinquedos e tinha todas as miudezas ali. Eu ia com meu pai. Então até hoje, quando eu passo ali, ali não é a casa de ninguém, é o armazém do Doca. E a Marilu? E a Marilu, Zalé? Marilu, ai meu Deus do céu, tudo de bom. Além de ter todas as miudezas que você queria ou pretendia comprar, era o papo com a Mariazinha. Aquilo era um bálsamo. Então, assim, são lembranças que você não ia só para fazer compra. Você ia para ter um aconchego, um carinho, não era um atendimento impessoal. Todas as pessoas se conheciam. E mesmo as que não eram conhecidas, eram recebidas com carinho. Então, isso faz uma falta para a gente. Você não era mais um cliente, você era um amigo. Então, independente de você comprar alguma coisa, você recebia aquele carinho. E eram lojas coloridas. Zalete, onde ficava a Marilu? Ao lado da Igreja Matriz. Era um ponto aqui, ao lado da Igreja Matriz, em frente à antiga Polícia Federal. Então, assim, todas as pessoas conheciam e todo mundo acabava passando por ali de uma forma ou de outra. E os desfiles das escolas eram aqui na Schimmelfeng antes. Depois passou para a Avenida Brasil, mas era aqui na Schimmelfeng. Então a gente acabava passando aqui na frente. Então são lembranças assim muito doces da minha infância, desses lugares assim deliciosos. Você lembra como é do tempo da Fartal, quando era no centro da cidade? Ah, lembro. Era maravilhoso. Era muito mais gostoso. Aí parece até que a gente é saudosista, né? Mas realmente eu converso com muitas pessoas que gostavam mais. Que era muito mais gostoso. E também lembramos da festa junina no quartel, que era maravilhoso, uma segurança, uma limpeza. E assim, muito aconchego. Eu acho que eu lembro dessa época como aconchego. Muito gostoso. E a Fartal era maravilhosa naquela época aqui no centro. Era tudo de bom. E as pessoas acabavam todo mundo se encontrando. Então, além de você se divertir, comer, beber, você encontrava os conhecidos. Então, muito bom. Zaleski diz que não, porque eu também ia, né? Diz que sim. É, as festas juninas, batalhão, colégio agrícola, Mitre, como é que era? Ah, eram maravilhosas. Eram festas que a comunidade organizava, né? Então era assim, era a família. Não era uma coisa só pelo dinheiro, para divulgar alguma coisa. Não, era a família. Então as famílias participavam, então todo mundo que tinha os filhos na escola ajudava. Então... E era, assim, esperado esses momentos. Não é uma coisa, vai acontecer. Não, a gente ficava esperando realmente. Se preparava emocionalmente. Tinha as datas certas. Então, eram momentos muito esperados por nós. Uhum. Né? E quem estudava nas escolas também, nossa, nós nos preparávamos. É, íamos arrecadar as prendas, fazer rifa para ajudar a escola, trabalhar nas barracas. Eram os alunos que trabalhavam nas barracas. Tinha lá no batalhão. E era maravilhoso, dentro do batalhão. Então, e não só, a gente na época não se dava muita conta, não percebia muito isso, mas era muita segurança, muito respeito, porque o tempo todo as famílias passeavam, então não tinha problema, não só de assalto, como de assédio, de desrespeito qualquer. E as barracas, a limpeza, tudo era muito gostoso. Então, são assim, não sei por que não acontece mais, infelizmente, e que eram momentos muito bonitos. Que não só eu, que só apenas eu que recordo, mas às vezes eu converso com as pessoas, às vezes a gente até pensa que é saudosista, mas não, era bom mesmo. Você lembra, Zalete, do supermercado no Calçadão? Lembro, do Rio Branco? Lembro, maravilhoso. Lembro do supermercado Rio Branco e lembro do primeiro que teve aqui também, que era o Maringá. Supermercado Maringá, em que a gente fazia compras. Primeiro eles começaram com o armazém, depois passaram para o supermercado, que era ali perto da antiga Casamento, naquela rua. E lembro do Rio Branco também, que eram os dois únicos que tinha em Foz do Iguaçu. Né? Você chegou a visitar, a tirar alguma fotografia na Praça Almirante Tamandaré, quando tinha a Palmeira do Tri? eu lembro. Não lembro de ter tirado fotografia, mas eu lembro que nós da escola ia quando tinha essas horas cívicas e apresentações e essas coisas, nós íamos lá e ficávamos encantados, porque além de ela ser dividida em três, né? Ela tinha. Às vezes eles pintavam as cores das bandeiras. Brasil, Paraguai e Argentina, eles pintavam. Então eu me recordo muito bem. E foi muito triste quando ela foi decaindo e ela morreu. Foi uma sensação de abandono, porque aquilo era natural, foi a natureza que criou, era muito bonito. É, eu sei que você tem muitas saudades de Foz do Iguaçu, todos nós temos, das épocas que a gente chama de tempos dourados. O que mais você sente saudade, o que você deixaria aqui para o nosso programa Histórias e Memórias como uma lembrança, Zalete, do teu saudosismo? Ah, eu sinto saudade, assim, quando nós íamos para as cataratas e que na época não era proibido o banho, não era proibido tomar banho. E então as famílias iam fazer piquenique. A minha família geralmente ia lá nas cataratas na véspera do Ano Novo. Então fazíamos lá o almoço, ficávamos lá. Sinto saudade também do rio, como é que é aquele rio que vai lá para... Tamanduá. Nós fazíamos piquenique, era limpo, eram as famílias que iam. Então eu sinto saudade dessa leveza, dessa pureza, que não era ingenuidade, era pureza. Então que as famílias se reuniam, nós íamos para o rio, nós íamos para as cataratas. Então eram momentos assim que a gente ficava aguardando ansiosamente. E são momentos que eu guardo no meu coração, assim, das famílias de Foz do Iguaçu usufruindo de um lazer comum. Era um direito nosso. E agora é poluído. O outro lugar, tudo bem que está certo, que estão preservando as cataratas. Mas o nosso rio poluído, perigoso. E não era assim. Então, ao mesmo tempo que nós ganhamos com o progresso, nós perdemos os nossos espaços de lazer. Muito obrigada, Zalete. E espero, qualquer hora dessa, que você vá pessoalmente, né? Esteja com a gente pessoalmente no domingo, na Rádio Transamérica, no Histórias e Memórias. Ai, com todo prazer. É muito bom recordar e que as pessoas, assim, tenham, mesmo aqueles que não conheceram a Foz dessa época, possam ficar mais curiosos e pesquisar sobre a história da nossa cidade, que ela tem memória. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Você viu, Pegoraro? Eu achei lindo a finalização. Que delícia, sabe? Né? Pesquisar a história de Foz, porque ela tem memória. Então, Histórias e Memórias. Um abraço especial para a Zalete, né? Szymanski, que depoimento bonito, né? Bacana. A participação interessante dela no programa. Ela ficou de vir, ela vai. A gente tem que trazer aqui ao vivo, porque ela tem muitas recordações, muitas lembranças da história de Foz do Iguaçu. Além de excelente instrutora de yoga. Uma professora de primeira. Zalete, um abração para você. E Rita, vou fazer uma pergunta para você aí no ar, pode ser? Pode. Como é que está a nossa enquete aí do Museu de Foz do Iguaçu? Gente, como é que está? Que coisa os nossos boa. Ouvintes estão participando aí? Tá, estão participando e estou gostando, hein? E a participação está vindo pelo WhatsApp, mas está vindo muito pelo telefone fixo. Inclusive, novas ideias aqui. Tem o Daniel que já votou e deu uma ideia que poderia ser na atual Secretaria de Habitação, em frente às Casas Bahias. Eu sei onde é, um prédio, sabe, um prédio antigo, de verde, isso, muito ali bonito, foi telefônica, aquele prédio, ali foi de tudo um muito pouquinho. Muito bacana, um dos prédios históricos de bacana, Foz do Iguaçu. Daniel, valeu essa ideia, valeu. Eu não tinha pensado. Boa ideia. Mas na votação aqui, continua ganhando o Grécio. Mas a gente está aberto também a novas indicações desses prédios históricos de Foz do Iguaçu. Só lembrando que o Grécio é um antigo aeroporto, o antigo, né? Aeroporto de Foz do Iguaçu ainda está ganhando. Você sabe como era o nome do aeroporto antigo? Eu não sei. Agora peguei você no ar. Agora aqui. Pegou. Nossa, eu vou correr perguntar para o seu Vanderlei. Aeroporto Parque Nacional do Iguaçu. Olha que lindo. Tem uma placa lá comemorativa, inclusive, né, da inauguração. Inclusive, um dos primeiros pilotos aí, o seu Vanderlei, né? Ele vai dar uma entrevista pra gente. Muito bom. Já conversei com ele. Eu anotei o nome dele aqui pra gente procurar ele. E ele tem muita história, Pegoraro. Tem muitas histórias. Com certeza. O pai da Lani Savaris. Então essa gente aí tem muita história. Gente bacana, gente linda. Que aos pouquinhos nós vamos amarrar e trazer pra cá. Muita gente não gosta de vir ou da TV. Mas quando sente que aqui não tem entrevista É um bate-papo, uma lembrança. Esqueci, falei, voltei. Então se sente mais seguro. Nós sempre falamos, né, que toda pessoa tem uma história para contar. Tem uma história para compartilhar. E o programa, e o local bom para isso é aqui, né? Nosso programa. Certamente. Ao vivo, comentando as questões antigas, as histórias, os causos de Foz do Iguaçu, como contou agora há pouco para nós o Dr. Fava aqui. Verdade. Ao vivo, né? Inclusive é importante a gente estar falando para os ouvintes assim, é pegorar quem tem conhecidos, pioneiros ou, sabe, gente que tem história de Foz do Iguaçu, para estar entrando em contato. Não é só o que nós estamos tentando buscar para cá, para lá, mas a gente precisa da tua ajuda, ouvinte. Aceitamos, olha, sugestões. Né? Sim, olha, tem a família tal, tem tal, aqui está um telefone, a gente vai atrás. E é importante a gente frisar no programa também, né, Rita, que não são pessoas autoridades, não são pessoas que foram prefeitos ou deputados, não. São pessoas comuns, são pessoas do nosso dia a dia, do nosso contato, que exatamente ajudaram a construir Foz do Iguaçu, que chegaram aqui na década de 20, na década de 30, 50, 60, 70, enfim. Todos esses, sejam pioneiros ou não, eles têm uma contribuição muito importante para dar para a gente. E como tem. E já, nosso programa não é científico, como desde o primeiro dia, né, Pegoraro? Aqui não é, não tem nada. Nem eu sou historiadora, nem Pegoraro. A gente ama Foz do Iguaçu. Eu tive o privilégio de nascer. O Pegoraro era um iguaçuense de coração. E eu sinto muito orgulho dessa amizade que eu tenho com Pegoraro e Áscara, porque eles adotaram o Foz do Iguaçu de uma maneira que tem iguaçuenses, assim como eu, nato, mas não como eu, de coração, né, que eu amo. Não dá bola para Foz do Iguaçu. De repente, até só vê os defeitos. Não é por aí. Exatamente. Sabe? Eu vou te confessar agora no ar também aqui. Ó, hoje estou falando bastante coisa aí no ar, né? É, tá certo. É assim. Um projeto que nós temos também, um projeto fantástico do programa Histórias e Memórias, que nós vamos começar a pesquisar. Aliás, já estamos pesquisando aqui. A primeira rua de Foz do Iguaçu que nós pesquisamos foi a rua Venante Otremba, né? Isso. Já trouxemos aqui o Hélio Otremba, filho, né, do Venante Otremba, já contou um pouquinho da história da sua família, do seu pai. E nós vamos pesquisar o nome das ruas também das ruas. De Foz do Iguaçu. Isso. Porque às vezes a pessoa, né, mora em determinada rua, não sabe quem é o nome. Santos Dumont, tudo bem que rua Santos Dumont todo mundo conhece, mas tem alguns nomes que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Então nós vamos fazer um contato com a Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Vamos atrás desses pioneiros, as famílias estão aqui, pelo menos uma parte da família se encontra em Foz do Iguaçu ainda, e nós vamos trazer essas novidades então para os nossos ouvintes. É verdade, é bom o pessoal ficar do Histórias e Memórias, que a gente está muito animado assim, estamos realmente animados, estamos abençoados por Deus para essa continuação aqui do programa. E só o seguinte, nós, Histórias e Memórias, está cheio de novidades, o livro, né? Histórias e Memórias, ele está... Podem aguardar. O livro está... não foi para o forno ainda, mas ele está sendo preparado com muito carinho. E daqui a pouco nós temos surpresas com os nossos encontros. Histórias e Memórias vai começar a fazer encontros com pioneiros e gente que adotou Foz do Iguaçu. Então você fique já preparando aí. Um chazinho. Um chazinho com direito à dança. Então você fique já se preparando e aquela história, ligue pra gente, tá? E agora eu vou dedicar uma música pra nós. Pra nós aqui. Entra até você, Márcio. Você é novinho, a Samila também. Mas tem que ter muito amor. Você é casadinho, né? Então vai pra sua esposa. Essa música é linda. Eu gosto muito dela. E espero que vocês curtam com a gente, tá? Que é Tony Bennett, For Once in My Life. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I have love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. Awesome. Yeah. Well, once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I have love, we can make it. For once in my life, I have someone. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Ai, que linda, né? Espero que tenham gostado. Será que a Yáscara está ouvindo lá? Adoramos, adoramos. A Yáscara já está com o radinho ligado, já na 104.5 Transamérica. Ó, a gente falou do local ali onde está a Fundação Cultural, que era o edifício do Fórum, né, Pegoraro? Em 15 de março de 1955, o jornal A Notícia reportou que estavam avançadas as obras do edifício do Fórum Local, 1955. Então, o Fórum de Foz do Iguaçu foi considerado um dos mais imponentes e luxuosos do interior do estado do Paraná. A construção é realmente belíssima até hoje, né? Só precisa de uns cuidados. E hoje está funcionando lá, tá? A Fundação Cultural, a Biblioteca Pública Municipal. E há de se pensar com muito carinho na preservação e melhor aproveitamento do edifício antes que seja tarde demais. É verdade. Aliás, a preocupação com os prédios antigos, os prédios históricos da cidade de Foz do Iguaçu se faz necessária, né? É importante isso. Espero que os grupos de estudos, os pesquisadores, as autoridades estejam preocupadas com isso, né? Fundação Cultural, Secretaria do Patrimônio Histórico Cultural da cidade, estejam se reunindo para tratar desse assunto. Verdade. Pegoraro, vamos falar um pouquinho de outra, aquela, nosso centrinho histórico ali, né? Mas você tem uma história aí da Matriz São João Batista, sempre tem? Durante a semana, né, foi comemorado então mais um feriado de Foz do Iguaçu, né, no dia 24, dia do padroeiro, né, da São cidade, João São João Batista. Eu tirei um pedacinho bacana aqui do livro História da Diocese de Foz do Iguaçu, o livro escrito pelo Dom Laurindo Guizardi, né? Uhum. E já foi entrevistado aqui no nosso programa. O primeiro, né? O primeiro entrevistado, que primeiro. Abençoou o programa Histórias e Memórias. Ele fala assim, Rita, que o padroeiro da capela, então, foi escolhido por Dona Leiva, que era esposa de um militar de alta patente aqui de Foz do Iguaçu, que cedera uma imagem de São João Batista que ela guardava em casa. Então, com a condição de que o oratório fosse dedicado a ele. Verdade. Então, veja bem, o padroeiro, então, São João Batista, foi então escolhido por essa pessoa Isso relatado no livro do Dom Laurindo. Veja que coisa bacana. É, bacana, assim, tem no livro Tombo, consta, né? Já da primeira missa, que essa senhora, né, muito devota a São João Batista, chegou com a imagem e sugeriu, né? E bacana. Tudo a ver com essas águas, né? Tudo a ver, São João Batista. Tudo a ver. E no ano de 1922 também foi um ano histórico para Foz do Iguaçu, porque chegou aqui em Foz do Iguaçu, na nossa cidade, em nome do bispo de Curitiba, o padre Guilherme, Maria Tiletsek, isso, que passou a ser o Monsenhor Guilherme. Então ele chegou aqui na nossa cidade em 1922 com a missão de estudar a possibilidade de elevar a capela aqui criada, né, a condição de paróquia. Veja que texto bonito também do livro do Dom Laurindo. Em 9 de outubro de 1923, então cerca de um ano depois que o padre Guilherme já estava em Foz do Iguaçu, os padres verbitas despediram-se de Guarapuava e empreenderam uma viagem transportados por duas carroças. Olha, de Guarapuava até Foz do Iguaçu. Depois de uma viagem cheia de acidentes e privações, chegaram no dia 28 de outubro, então eles levaram 21 dias, para chegar aqui em Foz do Iguaçu, de Guarapuava, de carroça. Imagina. Chegaram no dia 28 de outubro de 1923, à noite, a Foz do Iguaçu, onde foram jubilosamente recebidos pela população local. Instalaram-se a capela numa modesta casa de madeira, pertencente à família de Augusto Welter, que era dona daquela colônia. Mais tarde, o terreno foi comprado, então, pelos padres, com a ajuda do prefeito local. Que bacana isso, né? E olha que esse verbo divino, essa congregação, eles estão por Foz do Iguaçu quando era vila, quando era colônia militar. Desde 1907, eles já estavam por aqui evangelizando. Então, há que se ter um respeito por essa congregação, né? Com certeza. E a nossa igreja, São João Batista, então, a matriz, né, de Foz do Iguaçu, ela passou por várias reconstruções, né, vários momentos. Sim. Inclusive agora estamos aí prestes a reinaugurar, né, sim, a nova igreja. Sim, e na pressa, porque o que tem de casamentos na espera, coisa mais linda. Todo mundo esperando para casar na primeira igreja de Foz do Iguaçu, que está ficando, cada dia que você passa lá, ela está mais linda de viver. Um abraço lá para o Padre Vicente, para o Padre Mariano, né, que também são nossos ouvintes aqui do programa. E aconteceu também um fato muito importante, né, na igreja, que essa igreja já pegou fogo, né? Pegou fogo em 1925. A igreja foi incendiada, então, no dia 23 de maio de 1925, né, quando se organizava ali naquele local uma grande festa, uma missa de ação de graças. Acho que era uma missa campal, né? Exatamente. Isso. E um fogo de artifício, né? Muitos fogos, a igrejinha era de madeira. Madeira. Né? E era linda. Era linda. Tem fotos dela por dentro. Linda, linda, linda. Ela nasceu linda, né? É verdade. Nasceu linda. Mas então, teve alguma coisa para gurar nesse dia? Além da festa, o que que tava? É, o que estava acontecendo era, inclusive, uma comemoração, né, da retirada, da saída aqui da cidade de Foz do Iguaçu das tropas revolucionárias, né, da coluna Prestes, que chegou aqui um ano antes, tinha chegado aqui em Foz do Iguaçu em 1924 e depois quase um ano ficou aqui na cidade. Então a população local estava comemorando a retirada da coluna Prestes daqui. E nessa festa de ação de graça aconteceu esse incidente com a igreja. Então, como nós falamos, ela passou por vários momentos, né, de destruição, de reconstrução. E tudo isso com os padres, né, sempre trabalhando muito duro na arrecadação de donativos, na arrecadação de dinheiro para a reconstrução dessa igreja, que é hoje aí um dos nossos pontos turísticos, né, de Verdade. Foz do Iguaçu. É o nosso centrinho, né? Ainda bem que estamos por ali. Você sabe que, olha só, o telefone não para de tocar, Pegorar, tá bacana, hein? O melhor local para o nosso, eu já digo nosso, porque é o iguaçuense, quem é nosso museu sobre a história de Foz do Iguaçu. Mas o Márcio já tá fazendo o que ele quer, din-din. Então vamos pro din-din, né? E a gente volta já já. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná. Tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Olá, Pegoraro, tem pergunta aí para você. Olha que legal, os nossos ouvintes, né, mandando perguntas, colocações aqui importantes aqui. Eu vou ler uma aqui da Mayra Prush, né? Dizendo se a igreja foi escolhida, né, com esse nome, foi construída com esse nome. Então, realmente, aqui o que está escrito no livro do Dom Laurindo, que o padroeiro da capela, que é São João Batista, né, foi escolhido por uma moradora aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que entregou, então, ao padre local uma imagem, né, de São João Batista e pediu que o oratório focado a esse santo. Inclusive, Pegoraro, essa moradora era esposa de um militar, da Exatamente. Colônia militar, é capitão, alguma coisa. Era um militar de alta patente, isso, né? Não sabemos isso. Patente dele, mas o nome dessa moradora é Dona Leiva, que era a esposa de um militar de alta patente aqui, que cedeu então essa imagem de São João Batista, isso, que ficou então sendo o nome da nossa igreja. E aí a primeira missa, né? Na primeira missa ela já levou a imagem e já ficou como São João Batista. Então, de matriz Foz do Iguaçu, né, que depois passou a São João Batista, essa história é muito bonita. Essa história é muito bonita, está no livro Tombo também, da igreja. Então, vale a pena e muito obrigada. Estou gostando das participações e podem perguntar. Exatamente. Se a gente não tem a resposta na hora, vamos pesquisar. Eu gostaria, inclusive, aqui de fazer uma menção, né, uma propaganda. Na missa de domingo passado, então, na igreja de São João Batista, novamente foi lançado o livro História da Diocese de Foz do Iguaçu, do Dom Laurindo Guizardi. Esse livro está à venda na Livraria Católica, né, aqui em Foz do Iguaçu. Você pode adquirir esse livro. E esse livro sai muito barato, esse livro, se eu não me engano, está em torno aí de R$20 o livro. Isso. Ele aí conta toda a história da Igreja Católica aqui em Foz do Iguaçu e na região. Uhum. Então, fala do nome dos padres que passaram aqui pela nossa região, falam as igrejas, as paróquias que foram criadas no decorrer do tempo, fala aqui dos municípios de Santa Terezinha, de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, enfim. Esses municípios aqui no nosso entorno, ao redor de Foz do Iguaçu, que também faziam parte, né, da paróquia aqui, da prelazia de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, bacana, hein? Agora a gente vai ouvir, bom, vou aproveitar bem Pegoraro, porque semana que vem já não sou mais... Não sou eu que vou fazer a seleção tá musical. Você está se deliciando com as músicas de hoje, né? Eu tô, que você escolheu, tô, né? Então semana que vem já vou perder meu cargo aqui de escolher as músicas, deixa eu aproveitar. Vamos lá, Márcio, de Tom Jobim? Tom Jobim, Wave. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar, as estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ai, ai, ai, vamos lá. É que essas músicas assim, né? E vai, e você viaja. É tão bom, gente. É tão bom reviver. É tão bom relembrar. Então, Avatim. Daqui a pouquinho a gente já vai estar falando o nome dos sorteados, que o doutor Fava já deixou aqui, né? Escolhidos vencedores de hoje. E eu só vou pedindo, eu quero para quem ganhar, tá bom? Avatim, gente, é cheiros da terra. Esse é o significado do nome Avatim, tá? São essências marcantes e originais. Avatim é uma marca cuja fábrica fica na Bahia. É uma empresa que acredita no equilíbrio como força motivadora da vida. E hoje, hein? Nossa, o brinde hoje tá muito bom da Avatim, né? É um difusor. Então, quem ganhar, eu quero dar pelo menos um... Ai, que delícia, que aroma, que beleza. É, o bolo doce, se você não for buscar, você fala para mim que eu vou, tá? Vou lá, passo e pego o bolo para você. Fica na rua Quintino Bocaiúva, 912, bem no centro, tá? Tem o telefone, você liga aqui para a rádio, vai estar em contato com a Luciana, vai pegar o teu bolo de segunda a sábado, né, Luciana? Até sábado eles trabalham até as 14, tá? Sentiu o cheirinho do bolo quentinho? Hoje o nosso aqui era bem de festa junina, de fubá. Tava uma delícia. Então, é Bolo Doce Brasil. Eles são produzidos diariamente. Você vai lá comprar o teu bolo? Tá quentinho, feito na hora. Sempre fresquinho. Os ingredientes são naturais. Não tem aditivo químico nenhum, não tem conservante. E é livre de gorduras trans. E os sabores deliciosos dos bolos são 27, tá? Incluindo a linha do bolo especial, aquele que tem as restrições alimentares, né? Que é bolo sem lactose, tá ouvindo aí, né, Márcio? Bolo sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral 7 grãos e veganos. Olha que bacana, veganos. Muito bom. Bem, bem diferente, né? Porque até então não ouvi, o vegano não pode comer bolo. Vai lá que tem. Bolo Doce Brasil, Quintino Bocaiúva, 912, bem no centro. O telefone vai estar na fanpage e manda bala. E agora, Pegoraro, vamos falar um pouquinho do Museu lá de Cera? Exatamente, o Museu de Cera é nosso parceiro, né, de todo domingo. Nós estamos sorteando, então, 3 pessoas. Cada pessoa pode levar 2 acompanhantes, né, nesse passeio turístico, um dos mais novos passeios turísticos atrativos aqui da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Então, nós vamos sortear uma pessoa para o Museu de Cera, lembrando que lá já são três produtos que tem no mesmo local, o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros também, vamos estar sorteando agora, uhum. E também Maravilhas do Mundo. Então são três pessoas sorteadas, cada pessoa sorteada pode levar então dois acompanhantes. Lembrando que esse passeio fica ali localizado na BR-469, ali no sentido Cataratas do Iguaçu, sentido Parque Nacional do Iguaçu, sentido aeroporto, à direita. E o Luiz Moreira vai ficar lá atendendo esse pessoal. E eles têm 15 dias para fazer o passeio. Ah, Rita, tem 15 então nós dias. Temos aí duas semanas para o ganhador chegar lá na recepção. O nome vai estar lá, a Luciana vai passar o nome do sorteado lá para a recepção do Museu de Cera, e a pessoa só chega lá com um documento de identidade e se identifica com mais dois convidados. Então, okay. Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Tá, e você tem o alvatim, você tem o bolo e você tem o yakisoba. Gente, tava bom demais o yakisoba. O almoço, né? O tamanho do... Não é almoço, não. Ele só abre às 6. Ah, é bom você falar o horário. O Bar do Japa, gente, ele abre às 6 da tarde, 5h30, 6 horas, e vai fechar lá por 10h30, 11 horas. Ontem era 11 horas e a gente tava lá ainda. Porque é um tal de rolinho, primavera pra cá, e yakisoba pra lá, e não sei. Gente, é tudo de bom. E é uma comida saudável, né? E feito na hora. Você chega lá, 5 minutinhos, você espera um pouquinho e manda bala. E ainda aquele encontro com o pessoal de Foz do Iguaçu que você conhece. E aí rolou o papo do Histórias e Memórias, assim, pra mais. Então o Bar do Japa fica na Avenida Iguaçu, gente. E o telefone de lá, pra você, se você não pode, faz ido e vai lá buscar. Não tem problema. Mas o gostoso é você comer lá no Bar do Japa. O telefone de lá é 9900-3531. Fala com a Claudete, fala com o próprio Coite. É a família, sabe, Pegoraro? A família que tá... Que trabalha, só família que está trabalhando lá, batendo papo com você. Então, quem ganhar o yakisoba hoje, liga aqui para entra em contato com a Luciana na Transamérica, ela vai te passar o telefone e aí você vai ver direitinho o endereço e tudo mais. Mas é delicioso o yakisoba. Eu quero até dançar agora, Márcio. Vamos de música? Não sei qual que você vai nos surpreender, mas o que você colocar aí para nós tá bom, Márcio. Vamos de música. Desculpe a comparação que eu vou fazer. Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer: você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu. Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu. Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Histórias e memórias. Você viu essa bandeira? Música, essa música aí me lembrou lá dos tempos de Curitiba, lá do Aú de Baixo. Tá vendo? Vanderlei Cardoso, Doce de Coco. Olha que romântico, já enjoou, né? Ah, já enjoei de você, mas era maravilha, bacana. Maravilha de música, boa lembrança. Boa lembrança, e naquela época você podia enjoar, podia, né, falar. Hoje você não pode enjoar de nada, não pode falar de nada aqui. Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, Rita, antes de você fazer o sorteio de hoje, né? Ah, você isso. Tá... muitas páginas na mão aí, muitas verdade. Pessoas sorteadas, os nossos ouvintes estão aí esperando o sorteio, né, do programa para ir almoçar. Verdade. Então eu gostaria de dizer assim também que nós estamos com um novo livro no forno, o livro já está na gráfica, esse livro se chama O Homem das Cataratas. Então esse livro foi escrito pela Annalise Kohlenberger e do Exídio Ouro Júnior. Então, um livro que nós estamos apoiando, o programa Histórias e Memórias, viu, Rita? Está apoiando a publicação desse livro, um livro maravilhoso sobre a história do senhor Franz Kohlenberger. Bacana. Hoje nós falamos sobre ele aqui, né, que foi o gerente-geral do Hotel das Cataratas por muitos anos, né, chegou aqui em Foz do Iguaçu na década de 50. Então, um estrangeiro, né, que veio para cá trabalhar, seus filhos ficaram aqui em Foz do Iguaçu, seus netos, enfim. Faz parte da história, e que história, né? Ele teve ali a churrascaria verdade. Cabeça de Boi, nós falamos hoje da Avenida Brasil também, verdade. Foi proprietário da churrascaria Cabeça de Boi. Delícia. E nós vamos estar falando mais aqui também sobre o livro O Homem das Cataratas, e inclusive vamos também, assim que chegar o livro aqui no programa, nós vamos estar também sorteando aqui no nosso programa Histórias e Memórias o livro do senhor Franz Kohlenberger. Então espere aí um pouquinho mais, que o livro já está chegando na cidade. Ai, que bom. E agora, vamos ao sorteio, Pegoraro? Vamos lá. Gente, vamos... Yakisoba. Vamos começar com o Yakisoba no Bar do Japa, que é uma delícia. Então, quem ganhou o Yakisoba... Mita Cruz, ok? Mita Cruz, você entra em contato aqui com a Luciana na Transamérica e aí ela vai te passar já o endereço certinho do Bar do Japa, como é que você vai proceder. Ai, que delícia, né? Bom proveito, Mita. Bom proveito mesmo. Ok, já ganhou o Yakisoba, agora nós vamos para o bolo. Quem ganhou o bolo essa semana foi a Graciele Vicente. É Graciele ou é Graziele? Não, acho que é Graciele. O que tiver, mas é tudo é graça. Né, Pegoraro? É tudo com graça. Certeza. Você ganhou o bolo, tá? O bolo da Bolo Doce Brasil, que é uma delícia. Liga aqui pra Luciana na Transamérica e ela vai te passar o contato e tal. E até de segunda a sábado, ok? Sábado até às 14 horas pra você degustar o teu bolo. E agora, Pegoraro, nós vamos para Maravilhas do Mundo. Maravilhas do Mundo, vamos lá. É Mayra... Mayra o quê? Prush. Mayra Prush Antunes. Tá, ela pode levar duas pessoas? É assim pode, que funciona? Pode levar duas então, pessoas. Tá. Dois acompanhantes. Maravilhas do Mundo foi a Mayra. Agora, para o Museu de Cera, Ademir Antunes. Ademir Antunes também pode convidar duas pessoas para ir visitar o Museu de Cera. Ok, quem tem mais? Ah, o Vale dos Dinossauros. Quem ganhou foi a Camila Carvalho Gil. Camila, então, pode também levar duas pessoas, dois acompanhantes para o Vale dos Dinossauros. Tem 15 dias para ir procurar o seu passeio lá. Ai, Camila, que bacana. Ela mandou uma frase. Foz do Iguaçu, cidade de quem vai, mas volta, pois ninguém consegue ficar longe. Ai, que linda, bonitinha. Né? Olha só. E olha que recado bacana aqui, Rita Rojo, que nós estamos recebendo aqui também. A Tati Vettorello e seu esposo Júnior parabenizam o programa. Estão ligados no nosso programa. Olha, beijão, Ei, Tati. Bom dia, Tati e o Júnior. Beijão, Tati e abração, Júnior. É isso mesmo. Fiquem ligados no melhor de Foz do Iguaçu. Pera aí, tá faltando um programa. Ele já quer levar a gente. Falta o Avatinha, menino. Não, ele já tá com fome. Viu? O Avatinha, aquele que eu tanto quero, eu não consegui ganhar, viu? Quem foi a sorteada? Ai, parabéns. Fabiana Arfeli Martini, que escreveu Uma Terra Centenária, que está no auge de sua beleza. Encantos que enche de orgulho quem vive aqui e que fascinam os olhos de quem passa por aqui. Que venham muitos e muitos mais cens. Olha, meus parabéns pela frase. Só lembrando, né, Rita, que o ganhador não é pela beleza da frase, não é em si pela frase. A frase faz parte aqui da nossa participação aqui no nosso programa. Nós, né? Ganhou porque o doutor foi colocando um xizinho no nome, exatamente, sem olhar a frase. Foi sorteado mesmo. Foi sorteado mesmo. A frase aqui que nós nos deliciamos. Então, Fabiana Arfeli Martini, você ganhou a vatinha. Ah, e bom proveito. Mesmo esquema, entra em contato com a Luciana e a revendedora vai até você, beleza? A gente vai ficando por aqui, pega horário até então. O programa então já está terminando. Agradeço mais uma vez o Dr. Fava, esteve aqui presente conosco hoje. Gostaria legal de dizer para os nossos ouvintes, né, tenha uma boa e abençoada semana. Verdade. No próximo domingo nós estaremos aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até então. Um abraço. Se clamou com amor, mas não pode ser. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Oh, filho único, tenho minha casa pra olhar. Mas calicutu, mas calicutu, a Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. De segunda a sexta, às 7 da manhã, tem Transnotícias Transamérica. A combinação perfeita de músicas e notícias. Comece o dia bem informado. Transnotícias Transamérica. Oferecimento Le Jardin, o restaurante do Turrance Green Hotel. Today's hottest hit. E essa série de para todo o Brasil. Transamerica. New York.

E tem mais! Uma camisa R$ 39,95, duas por R$ 69,95 e três por R$ 99,95. Polos por R$ 29,95, quatro por R$ 99,95, isso mesmo! E tudo em até 12 vezes sem juros no cartão Colombo. Festival de jeans, polos e camisas! Está imperdível e é parada obrigatória. Passe em uma das mais de 400 lojas Colombo e aproveite. Colombo, o Brasil veste essa marca. Transamérica. Nós estamos esperando a sua interação, a sua participação aqui no Transamérica Esportes. Mande a sua mensagem para o Twitter, @TRESportes, @TRESportes, para o facebook.com/TransamericaEsportes, para o e-mail esporte no singular, @transanet.com.br e também para o nosso WhatsApp, que tá ligado, é o código 11, tá aqui na minha mão. O número é o 997755354. Código 11, nós estamos em São Paulo, o número é o 997755354. Tá ligado a Rede Transamérica, que tem hoje a Transamérica de Brasília conosco. Coisa tá feia em Brasília, hein, pessoal? Vamos ficar ligado aí, hein? Transamérica Bahia, Transamérica Curitiba, Transamérica de Recife, Transamérica do Rio de Janeiro. Tem clássico hoje que a equipe mais jovem do rádio carioca, mais vibrante, vai transmitir lá em Cuiabá, Flamengo e Vasco. Alô, Transamérica do Balneário Camboriú e de Caçador em Santa Catarina. Transamérica de Boa Vista em Roraima, Transamérica de Fernando de Noronha. Transamérica de Foz do Iguaçu na Tríplice Fronteira. Também tem Transamérica em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, no norte do estado em Montes Claros e no Triângulo Mineiro em Uberaba. A partir de agora, para toda essa galera, o Transamérica Esportes. Lembrando que tá rolando aquele jogo.